conviver é uma arte. Quando a gente fala em arte, a gente pensa em alguma coisa bela, né? Arte é alguma coisa bela, bem feita. E conviver, a própria palavra nos diz, né? É viver com. É viver um pouco a vida de outra pessoa e permitir que a outra pessoa também viva um pouco da minha vida. É mesclar. É intercalar. É unir. Por que que a gente fala de conviver? Porque a gente está falando de aceitar. Aceitar o outro. E quando a gente fala de aceitação, a gente pensa até quanto eu tenho que aceitar, ou o que é aceitar. O que é aceitar o outro? É, parece um pouco complexo e abrangente. E é. E é. Se a gente vai pensar o porquê que a gente às vezes não aceita, a gente vai ver que nós, seres humanos, e tem um filósofo que diz que a diferença, a grande diferença entre o ser humano e o animal é que o ser humano, ele tem consciência de si e o animal não. O problema é que quando a gente toma consciência de nós mesmos, o nosso eu, ele começa a ter desejos. E desejos são diferentes de necessidades. Necessidades são algo básico a qualquer um de nós. Necessário, como diz a palavra. O desejo é do eu, é do ego. E os desejos, eles nos afastam daquilo que é necessário. Eles dão valor a algo desnecessário. Eles colocam em evidência o eu. E quando em evidência está o eu não aceito o outro. Porque normalmente a vontade do outro, ela se bate com os meus desejos, com as minhas vontades. Interessante a gente pensar nisso. Por que que a gente não aceita, né? E se a gente vai pensar, tem pequenas coisas no nosso dia a dia que a gente não aceita. Pior do que não aceitar é que às vezes a gente não se dá conta. E mais ainda, a gente muitas vezes verbaliza algumas palavras como que sacramentando que a gente não vai aceitar. Então quando a gente diz assim, eu não admito. Quando a gente está se referindo a isso, a gente está se referindo a quê? Alguma coisa que eu fiz ou alguma coisa que outra pessoa fez? Normalmente é o que os outros fazem, né? Quem fez, quem é o sujeito dessa ação, é o outro. Que assim como eu, ele tem todo o direito de agir da maneira como ele quer. E através dessas suas atitudes, ele também vai responder por isso. Assim como eu. É igual. Não tem diferença. Mas por que eu não aceito então o que os outros fazem? Se são os outros que estão fazendo? É o ego de novo, né? O eu. O eu que se dói. Porque muitas vezes a gente acredita que o outro faz representa a gente. E não é verdade. Mesmo que a gente até faça esse tipo de julgamento dos outros, está errado. Somos cada um responsável por aquilo que fazemos. Então, é um processo mental de, primeiro, desconstrução para poder construir o novo. A gente tem que se dar conta. Eu falei ali da diferença, né? Ter consciência. Só que a gente tem tão pouca consciência, eu acho que de nós mesmos, que a gente acaba sendo sempre daqui para fora. Nessa questão da aceitação, não é nada novo, mas a gente conhece tantas histórias de pessoas que passam uma vida inteira, às vezes, longe um do outro. Às vezes não é nem briga, é simplesmente afastado por não aceitar. Por não aceitar a vontade do outro. Aceitar não significa concordar. Eu posso achar que tal atitude está errada, mas foi ele que tomou, não fui eu. Eu tenho que ter essa percepção, essa diferenciação. A gente fala muito, né, que a gente não tem que carregar os erros dos outros. São os dos outros. Nós temos que carregar os nossos e olhar para eles para poder entender, perceber e fazer diferente. É um processo de realmente crescimento quando a gente consegue ter esse tempo de olhar, esse tempo de perceber. Eu falei das relações. Quando a gente fala muitas vezes de amor e lê no Evangelho sobre amor, talvez o exemplo mais próximo daquele amor que nos fala é o amor de uma mãe pelo seu filho. É o mais próximo. A gente percebe que às vezes o filho faz coisas erradas, toma caminhos errados, se perde nos vícios, no crime, e a mãe não deixa de amar ele por causa disso. Ela não concorda, mas ela aceita ele porque é o filho dela. O sentimento que une é bem mais forte do que muitas vezes a culpa, e aí, inclusive, ela carrega junto por um erro também, né? Mas para a gente olhar e perceber as distâncias entre as coisas, o quanto a gente tem que caminhar nessa nossa jornada, o quanto a gente tem que evoluir, perceber que o que nos aproxima é o nosso sentimento verdadeiro. O Beto falou no segundo mandamento, de fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos. Mas a gente não consegue. E eu falo a gente de uma forma genérica. De repente tem alguém que consegue. Mas é difícil. Por causa desse impedimento do eu. Então, quando eu faço alguma coisa para alguém, eu faço aquilo que eu acho que aquela pessoa mereça. Eu já julgo. Eu faço o que eu acho que ela merece. Ou eu faço aquilo que eu quero. Ela merece mais, mas eu não vou fazer. A gente às vezes diz, né? Deixa que se vire, deixa que aprenda. Na verdade, existe um véu sobre essas palavras, um véu de um pouco de dureza, quando a gente diz assim. A gente não quer que ela aprenda, a gente quer que ela sofra. Não é para aprender. Se fosse para aprender, a gente ia do lado. Ia junto para ajudar. Mas a gente quer que ela sofra. Com a intenção de que ela aprenda. Olhando no jornal de ontem, e a gente sabia do tema de hoje, encontrei uma pequena frase que me chamou a atenção. Ela diz assim, ó: difícil acreditar que pessoas tão incapazes de conviver com opiniões de seres humanos possam mesmo amar um cachorro. E é interessante. Chega a ser engraçado. E a gente se coloca ali, né? Porque a gente está no mesmo barco. A gente não aceita as opiniões dos outros e a gente ama um animal. Não que a gente não possa amar o animal. Pode e deve. Mas a gente percebe a relação, que é uma relação muito mais fácil. Amar um cachorro é mais fácil do que amar uma pessoa. Porque uma pessoa, daqui a um pouco, ela vai agir de uma forma diferente daquela que eu quero e eu passo a não amar mais. E o cachorro não. O cachorro pode até bater nele e daqui a pouco ele está ali de novo balançando o rabinho para ti. É maravilhoso, né? Se fosse sempre assim. Só que a gente não cresce. Se a gente ficar amando só os cachorros, a gente não vai crescer. O cachorro vai, mas a gente não. Então a gente tem que fazer algumas coisas, alguns exercícios para modificar quem nós somos. A gente tem que evoluir nessa caminhada. Senão a gente chega lá na frente, lá, e a gente diz que perdeu muito tempo. Tem até músicas que falam disso, né? Devia ter amado mais. E aí vai. E aceitar talvez seja a chave de uma existência. A grande oportunidade que a gente tem de romper com as barreiras nossas, as barreiras que nós temos, que nós levantamos e que impedem que os outros nos conheçam. E quando a gente não deixa os outros nos conhecerem, a gente continua fingindo, fazendo um papel de que nós somos de uma certa maneira que nós não somos. Mais do que aceitar o outro, então, é aceitar eu como eu sou. Entender as minhas falhas que ocorrem todos os dias. Às vezes, no mesmo ponto sempre, repetindo. E percebendo isso, então, começar a ter consciência de mim e me modificar. Parece fácil. Mas talvez não seja tão difícil, só que dá trabalho. Dá trabalho para a gente fazer isso. Deixar de ser quem nós somos para ser quem nós precisamos vir a ser. É um passo largo, necessário. Necessário, libertador. Libertador. Se nós pensarmos até o próprio Jesus, será que ele foi aceito quando ele veio, quando ele surgiu? A gente até diz, né, se Jesus aparecesse hoje, não dava nem tempo de crucificar, matavam ele de forma diferente. Mas quando ele surgiu, ele também não era aceito. A grande propagação do cristianismo foi depois da morte dele. O exemplo foi muito forte. A palavra está guardada até hoje. Mas a gente também não compreendeu na época a mensagem. Então, para a gente repensar, né, sobre esse exercício que é aceitar.